O diferente parceiro, aquela sexta-feira, moleque novo, solteiro, mas um neguinho da favela. Naquela noite conheci e nunca me esqueci, numa roda de amigos, ela tava ali, um perfume diferente. Me disseram que era ardente, conhecida na quebrada e tirada por muita gente. Mas e daí, chamou minha atenção, vou meter as caras, encarar essa doida, né não? Nada formal, foi muito natural. Respirei bem fundo e ela já tava na minha mão. Foi cabuloso, parceiro, quando a toquei. Uma sensação que nunca esquecerei. Ela muito leve, suave, tá ligado? Deu muito nervoso, elétrico, agoniado. Curtimos a noite toda, eu, ela e os amigos. O que aconteceu comigo, me sinto esquisito. Alguma coisa acontece comigo, amigo. Me sinto esquisito. Acho que gostei, eu me viciei. Eu não sei, só sei que ela não tá me fazendo bem. Alguma coisa acontece comigo, amigo. Me sinto esquisito. Acho que gostei, eu me viciei. Eu não sei, só sei que ela não está me fazendo bem. Meio cabuloso, assim é como me sinto. Depois daquele dia, o menino virou bicho. Doido por ela, tipo paixão de novela. Em busca do seu cheiro, sua presença me alegrava. O tempo foi passando, minha vontade aumentando. Todo frevo que rolava, eu e ela pelos cantos, espanto. Foi quando minha mãe me disse que ela não prestava e não queria que eu me envolvesse. Falei que não precisava me avisar. Nunca me envolvi com essa que a senhora fala. Era segredo esse nosso esquema. Com o tempo eu assumo, essa era a ideia. Quando anoitecia pro barraco a gente ia, eu botava ela na mesa, ali mesmo eu me satisfazia. Alguma coisa aconteceu comigo, amigo. Não sei que é, mas me sinto esquisito. Alguma coisa acontece comigo, amigo. Me sinto esquisito. Acho que gostei, eu me viciei. Eu não sei, só sei que ela não tá me fazendo bem. Alguma coisa acontece comigo, amigo. Me sinto esquisito. Acho que gostei, eu me viciei. Eu não sei, só sei que ela não está me fazendo bem. Entre nós dois começou a ficar tipo esquisito. Minha família já sabia, mas não tinha jeito. Vivia nos becos, magro, sujo e feio. Tava roubando pra caralho porque não tinha mais um emprego. Nosso esquema começou a ficar meio pesado. Pra mim ter ela só com grana, mano, tá ligado? Desci pra quebra lá na casa de um amigo meu. Lá estava ela, uma tropa menos. Eu fiquei com raiva, nervoso, agoniado. Estilo um marido quando é traído, sabe? O maluco me olhou, me chamou. Cheguei devagarzinho, até a raiva que eu tava passou. Curtimos a noite toda, altas lombra louca. Era um tapa na cerveja e um cheirinho nessa moça louca, que me deixava sem dormir a noite toda. Cocaína é o nome dessa garota. Alguma coisa acontece comigo, amigo. Me sinto esquisito. Acho que gostei, eu me viciei. Eu não sei, só sei que ela não tá me fazendo bem. Alguma coisa acontece comigo, amigo. Me sinto esquisito. Acho que gostei, eu me viciei. Eu não sei, só sei que ela não está me fazendo bem.